começando agora a 56ª edição do podcast Three Wide, dessa vez marcando a volta, né, tanto minha quanto do Hélio Lima, a gente que ficou ausente aí por 2 semanas, só com a gravação do Leonardo Guina atuando sozinho. Então, finalmente conseguimos nos encaixar aí. Eu provavelmente devo agora participar de todas as edições, até onde a gente puder ir, né? Já que eu passei por algumas mudanças pessoais aí, que agora vão me proporcionar mais tempo para gravar o programa. Bom... Oi, tá falando da mudança de sexo, viu? Não é mudança de sexo ainda, não. Ah, tá, desculpa. Ué, o que tem a ver, né? Mas eu vou vai começar a participar por mudanças pessoais? Não, foi relacionado ao meu emprego. Ah, tá, desculpa. Não tem interesse nenhum em mudar de sexo, que fique bem claro. Nada contra, né, quem queira, mas eu não quero. Bom, então, a gente vai começar falando sobre a etapa da Camping World Truck Series, né, que também foi em New Hampshire, assim como a Sprint Cup. Vitória do piloto mais jovem, né, na história das categorias nacionais da NASCAR a conquistar uma vitória, né, o Cole Custer. A gente pode dizer até que ele dominou a etapa, né? Então, que no fim acabou sendo uma boa prova, apesar de eu ter achado ela um pouco monótona assim no início, mas um grande, mais a metade dela, mais da metade dela foi em bandeira verde, né? Sem intervenções de amarelo, que tornou a prova um pouco pacata, mas no fim a gente ainda conseguiu um pouco de emoção devido às estratégias. E nós vamos debater um pouco do que aconteceu. O Hélio já adiantou aqui em off que ele não pôde acompanhar a prova, no sábado, né, quando ela ocorreu, e também teve dificuldades para assisti-la no decorrer da semana. Então, vai ficar a critério do Léo e meu aí, os destaques, né? E o Elião, depois, se ele quiser emitir alguma opinião aí, vai ser muito bem-vindo. Então, já vamos chamar o Leonardo para trazer os destaques dele. Depois eu vou trazer os meus aí e nós vamos debater um pouquinho do que aconteceu lá na Truck. Boa noite, Pedrão. Boa noite, Velho. Bom, agora até que enfim, né, a formação do Trailwide, depois de 2 semanas. Vamos começar então com a Truck Series. A Truck Series foi uma corrida interessante por vimos, né, o Cole Custer com um truque realmente dominante, um truque acima da média. Momento algum ele parecia que não tinha a mão do truque, que poderia perder essa corrida. Então, dentre as tantas relargadas que tivemos, tivemos 5 bandeiras amarelas, mas tivemos umas relargadas importantes ali no final da corrida. Então, assim, foi realmente uma vitória com V maiúsculo aí pro Cole Custer. Ele se torna o piloto mais jovem a vencer na Truck Series. E claro, né, não podemos deixar de falar aí, tem o menino, tem dinheiro injetado nele ali, tem um bom truque, não correu com qualquer truque, foi um truque já muito bem preparado, muito bem desenhado para ele, e tá aí o resultado aí do talento que ele tem, com o truque bom que ele tem, tá aí a vitória aí, uma vitória lá, fez a pole, venceu, ele durou 148 voltas das 175 que foram disputadas. Então, resultado do Cole Custer aí que dispensa comentário, né? Falando de destaques aqui, eu queria destacar o John Hunter Nemechek, o Wallace Jr., o Crafton Stoller, e esses três aí já são novidade para nós aí. Eles estão sempre no top 5. O Wallace Jr. vem mostrando uma evolução do ano passado. Eu creio que ele deveria ter vencido mais corridas esse ano, mas ele ficou um pouco debaixo da asa do chefe dele aí, principalmente naquelas corridas onde o Kyle Busch venceu as 5 corridas seguidas. Mas o Crafton e o Stoller, eu sou os líderes do campeonato, os dois dispensam comentário, não precisa falar muito deles. Meu destaque aí é o John Hunter Nemechek, o filho do John Nemechek. Ele terminou no top 5, terminou em quinto, né? Então, parabéns ao John Hunter Nemechek pelo seu top 5 aí, muito bom mesmo. Outro destaque também é o Cameron O'Halley, que estava no Truck 32, foi um bom top team para ele. O Eric Jones apareceu no Truck também, fez uma boa corrida também, terminou em sétimo. E para fechar aqui o top team aqui, né? O meu último destaque aqui é o Joe Coulter. Joe Coulter, que depois que mudou de truck, do ano passado para cá, ele tá fazendo muito mais com esse truck que não é da Gallagher, né? Que não é a melhor equipe da Truck Series. Uma equipe que vem querendo alcançar a NASCAR, uma equipe oriunda da ARCA, né? Então, realmente o Joe Coulter vem fazendo um ótimo resultado, um ótimo trabalho com aquele truque 21 lá do pessoal da Gallagher lá. Bom, perdão, por enquanto meus destaques são esses. Bom, é pentear esse top 10 mesmo aí, eu acho que seriam os destaques. Bom, o Colin Custer, falar um pouco dele assim, a gente já falou dele em alguns outros programas, né? Ele é filho de um executivo da Haas Automotion, que é a empresa do Gene Haas, né? E ele começou já bem molecão, ele tem 16 anos, né? Ele começou a carreira dele nas KNs aí com 14 para 15 anos. Então, assim, é um cara talentoso, a gente não pode negar isso aí, e tá andando numa caminhonete com mecânica Hendrick, na verdade, com todo o apoio da Stuart Haas Racing, vamos dizer assim, né? Com o nome do Haas, na verdade, por trás. Então, assim, é um trabalho muito parecido com o que o Chase Elliott fez ano passado, né? Quando ele corria com a Truck apoiada pela Turner, mas que, na verdade, quem montava era a Hendrick. Dessa vez, a equipe é do Haas mesmo, né? O Haas comprou a operação do Ken Schrader. Na verdade, comprou não, fez uma parceria com o Ken Schrader, né? Que já tinha truck, tem um shopping todo. E o Haas fornece o que tem de melhor, né? Da própria Hendrick para a equipe do Schrader. E aí as coisas conseguem andar. O Colin Custer, ele tem uma vitória na KN West, que foi a vitória em Phoenix, né, a primeira prova do ano. E na East Series ele venceu em Iowa no ano passado e em New Hampshire no ano passado. Então New Hampshire não era uma pista estranha para ele e ele soube fazer o trabalho bem feito. Se aproveitou, né, fez a estratégia correta, a gente não pode deixar de mencionar isso, ele já tinha liderado grande parte da prova. Ele liderou 148 das 175 voltas. O Matt Crafton optou só por dois pneus, o Colin Custer optou por quatro, relargou em sexto, veio ultrapassando todo mundo quando teve a última relargada. Para mim, o Matt Crafton tracionou mal, na verdade, né? E deu uma patinada, e o Colin Custer conseguiu dividir com o Bubba Wallace a curva 1 ali, mas o Wallace jogou bem limpo, e o Wallace pensou, eu acho, no resultado, né? Ele conseguiu chegar à frente do Matt Crafton, apesar de estar no número de pontos, não deixou o Crafton abrir em relação à disputa por título, sendo que a gente ainda tem muitos pontos em jogo e ainda tem Talladega pela frente aí para as trancas. Então, um bom trabalho do Bubba Wallace, como eu disse também, vem se solidificando cada vez mais, coisa que ele precisava, né? Apesar de já ter vencido na temporada, ele precisava ser um pouco mais consistente e ele vem fazendo isso nessas últimas provas. O Matt Crafton lidera o campeonato, a gente não precisa falar muito do Crafton, né? Atual campeão, um cara que é sólido ali no top 10. Esse ano passou por mais dificuldades em relação ao ano passado, onde ele quase não teve dificuldades, né? Ele ficou uma ou duas provas fora do top 10 apenas. O Johnny Sauter também fez um bom trabalho para se manter ali na briga pelo campeonato. E o John Hunter Nemechek, que é um menino também, assim como o Colin Custer, não tem toda esse aporte financeiro por trás, como o Colin Custer tem, mas vem mostrando um bom trabalho, principalmente nessas pistas aí de uma milha ou intermediárias, como foi em Gateway, por exemplo, que ele liderou bastante, e agora em New Hampshire ele conseguiu aí um top 5. O Cameron Haley, que é um menino canadense, né, que é piloto da Turner, ele que até já fez provas, né? Correu na prova do Canadá, lá na casa dele, vamos colocar dessa maneira assim. Ele já vem correndo pela Turner na East Series, já venceu corridas também. É um menino muito bom e que se adaptou muito bem às trucks, pegou o jeito bem rápido. É bem capaz que ele consiga uma vaga em tempo integral no ano que vem nessa Truck 32 ou na Truck 30, que era do Hornaday. Ele que tem um patrocínio familiar para disputar as temporadas aí. Decepção um pouco com o Eric Jones, né? Ele, sim. Só para falar do Cameron Haley, ele venceu o Battle at the Beach no ano passado, que acontece em Daytona, acontece nas quartas-feiras. Toda quarta-feira, quando antecede o Daytona 500, aquela semana que é uma loucura, tem um monte de corrida, ele venceu a corrida da KN o ano passado, tá, pessoal? E a vitória dele também na KM West, em Roseville, foi onde ele venceu e ele fez a sua segunda largada esse ano na Truck Series. É, só para reforçar, ele foi vice-campeão da East esse ano. Ele não venceu na East esse ano, ele venceu na West ano passado. O campeão da East esse ano foi o Ben Rhodes, com uma prova de antecedência. E o ano passado ele foi campeão, ele foi vice também na West também. É, na West ele foi vice e foi vice na East, né? Foi É, vice esse na ano. West ano Isso. passado, só que ano passado ele venceu. Inclusive, o ano passado ele teve das 15 corridas, né? 15 corridas tem no ano, ele terminou as 15 corridas dentro do top team. Nem terminou nenhuma corrida fora do top team o Cameron Haley. Então, e como eu vim dizendo, aí ele fez o mesmo passo que o Dylan Kwasniewski fez, né? Pulou da East para East, da West Para para East, da West para East, e agora ele deve pegar e não vai dar um salto marca a perna, até porque não tem dinheiro por trás para fazer isso. E ele deve ficar na Truck Series mesmo, talvez com a Turner mesmo, se não pintar alguma outra coisa. Bom, quem mais a se destacar assim, porque a prova foi bem tranquila. O Joey Coulter vem fazendo um bom trabalho, né, com essa truck do Gallagher aí, se recuperando e mostrando que talvez a KBM não dava um equipamento à altura para ele no ano passado, e a gente tem que reconhecer isso. O Ryan Blaney, apesar dos incidentes ali que teve, né, ele acabou rodando no decorrer da prova, lá mais pro final. Rodou na volta número 164, quando restavam 11 voltas para o final. Mas ele terminou no top 10. E o campeonato vai ficando longe para o Ryan Blaney. Talvez ele já esteja com a cabeça voltada para a Sprint Cup mesmo. Então, assim, eu acho que ele não é mais fator no campeonato. Timothy Peters é outro também, que perdeu a mão de uma vez. Assim como o Germán Quiroga também. Eu acho que para Truck, da minha parte, é isso aí. Excelente trabalho do Cole Custer, do Bubba, do Crafton e do Salter, assim como do Hunter Nemechek e do Cameron Haley, que foram os seis primeiros. Em termos de campeonato, já puxando aqui para a gente adiantar, o Matt Crafton segue liderando em cima do Johnny Salter. São 7 pontos de diferença. O Crafton abriu aí 2 pontos. Ryan Blaney vem em terceiro, né, 24 pontos atrás. Assim como o Bubba Wallace vem em quarto, 35 pontos atrás. Até o Bubba Wallace aí, a gente pode falar que caso as trucks da Thor tenham algum revés aí em Talladega ou algum problema mecânico em alguma outra prova aí, que restam 6 etapas, dá até para o Bubba e para o Blaney pensarem em campeonato. Eu acho muito difícil, pela regularidade que essas caminhonetes da Thor têm já há alguns anos. E depois o quinto é o Germán Quiroga, né? Ele vem com 72 pontos atrás do Matt Crafton. E o Joey Coulter é o sexto, 75 pontos atrás. Mostrando que vem fazendo um bom campeonato, apesar de não ser aquele campeonato expressivo, um cara que tá andando ali no top 5 e tal, mas ele sempre tá beliscando um top 10 ali, e isso é muito bacana. Só pra dá uma informação aqui, ó. O Ron Hornaday ainda é décimo no campeonato, com 3 largadas a menos aí do que os demais pilotos. Ele que volta em Las Vegas. Mas isso aí a gente vai falar na hora dos palpites. O Ben Kennedy, a se destacar em termos de campeonato também, que é um novato, né? Vem em sétimo à frente do Peters, que é o oitavo. É apenas um ponto, mas a diferença pro Peters aí é um ponto. E à frente do Jeb Burton, que já vem 111 pontos atrás. Daí o Ron Hornaday vem 142 pontos. Ele não vai ser ultrapassado em Vegas, porque ele vai fazer etapa, né, pelo Mason Mingus, que também está mudando de truck, mas ele tem aí 59 pontos de vantagem para o Mingus, mesmo se ele não corresse em Vegas, ele ainda seria o décimo no campeonato. Uma pena, né, que o Hornaday ficou a pé, né, a gente, para ver aqui o tanto que ele era fator, em termos de título ainda, ele ainda se encontra no top team do campeonato. Bom, o Elião ainda não falou, não sei se ele quer comentar alguma coisa sobre o campeonato, falar do Colin Custer aí, do Cameron Riley, alguma coisa, o Elião, e daí o Leonardo também quiser comentar o campeonato aí, já podem ficar à vontade. Tudo bem, amigos? Infelizmente eu não pude ver a corrida, só vi metade da prova agora há pouco, antes do podcast, né? Pelo que eu percebi, o Custer dominou, né? É importante ver um piloto que está chegando, né? Ele venceu provas. Engraçado, né, Pedro Léo, que ele não está competindo em tempo integral na KN West, né? Wish, né? Daí ele não pôde disputar o título, mas ele teve boas provas durante o ano, sim, se achou em algumas vezes com o próprio Gray Golden, né? Piloto da equipe do número 20, né? Compete 8 vezes. Um outro pequeno comentário que eu queria fazer aqui sobre o John Hunter no Mechec, se a gente olhar na tabela, ele tem o mesmo número de largadas do Eric Jones, que compete com a Truck 51 do Kyle Busch, e está na frente da pontuação. É um detalhe que ninguém percebe, né? Mas é interessante para ver como o garoto está competindo bem. Ele encantou a todos em St. Louis, né? Nesse fim de semana foi muito bem, e como vocês falaram, tem um equipamento e um orçamento bem mais humilde que o Jones, e vem fazendo um bom trabalho. É só isso mesmo. Como vocês falaram em relação ao campeonato, a gente tem Talladega, que é uma prova que às vezes a gente acha que pode mudar tudo, só que às vezes os pilotos acabam sendo bastante conservadores e acabam não mudando nada, mas essa prova de Vegas nos últimos anos vem complicando a vida de muita gente. A gente tem uma noção no passado, foi a única prova, foi a primeira prova que o Matt Epson não conseguiu um top 10 no ano. Em 2012, 2011, até aquela prova que o Nelsinho venceu, a gente teve vários incidentes, vários favoritos ao título, que estavam concorrendo ao título naquele ano, tiveram problemas. Eu acho que é uma prova para a gente ficar de olho. Só sobre o Matt Epson, rapidão, Pedro, ele, no início do ano, ele venceu duas provas, mas ele teve dois DNFs seguidos, um até em Dover, né, que estava andando de igual, pegou o Kyle Busch, teve aquele pneu estourado, daí acho que em St. Louis também, né, que ele também lutava com o Eric, com o John Hunter na Mechec, também teve problema, e só que com o passar do campeonato, ele conseguiu reencontrar aquela regularidade, e o Johnny Sauber, que ele acaba sendo um piloto bastante azarado, acaba acontecendo mais incidentes com ele, acaba rolando essa vantagem de 7 pontos, mas está tudo aberto. E para a gente ver como que o Leonardo Guina é certeiro, né? Algumas semanas ele gravou que o campeonato seria entre os dois pilotos da Thor. Está aí com 6 provas para o final e os dois pilotos bem à frente de Bubba Wallace e Ryan Blaney, possíveis contenders ao título da Nationwide de 2015, perdão. Da Xfinity, perdão, né? Mais Nationwide, né? Leozão, campeonato, cara. Bom, então, campeonato que eu falei mesmo. É Creston e Salto disputando esse campeonato aí. O Ryan Blaney parece que já vai abrir mão. De Orance Jr., difícil chegar, mas se chegar, vai já ter gastado bastante energia para chegar. Talvez para chegar para lutar vai ser mais complicado. E sim, tá de resto aí, ó. Aí deles pra baixo aí, do Quiroga pra baixo. Vai fazer a famosa luta pra ele poder ir pro jantar no final do ano. Pra ir participar do Banquete Awards no final do ano. A próxima troca que deve aparecer aí, mas mesmo assim vai demorar umas 2 ou 3 corridas, vai ser o Ron Hodder Jr. caindo pra fora do top team. Mas lembrando que ele pode reverter isso aí, porque ele ainda vai fazer duas. Ele faz Vegas e faz Texas. Eu li, né, semana aí, que ele tá marcando aí, tá procurando já patrocínio, que vai fazer corridas. Que é essa que você falou no Texas. E vai fazer a outra. Qual é a outra mesmo? Ele corre agora, sábado, em Las Vegas, e já corre no Texas. Isso é certo. E depois corre no Texas. E talvez... E talvez ele consiga correr em Homestead. Então, não sei, talvez ele não caia do top team e ainda acaba ganhando ainda o convitinho aí para ir poder jantar com o pessoal no Banquete Awards no final do ano. Mas o título, sem muito segredo, sem muita delonga, é Crafton e Salter. E quem vencer, quem chegar mais na frente do outro aí até o final do ano, agora não é nem uma vitória, agora, pela diferença de pontos, agora é chegar na frente. Se ele chegou em sexto, tem que chegar em quinto. Chegou em quinto, tem que chegar em quarto. Chegou em 18º, tem que chegar em 17º. É isso aí, vai ser essa. Tire as crianças da sala, né? Claro que eu vou falar um palavrão agora. Vai ser essa putaria até o final do ano. Meu Deus. Não, e outra. Vitória interessante para um dos dois, por quê? Porque, por exemplo, você pode marcar 48 pontos se você liderar o maior número de voltas. E o seu concorrente pode marcar no máximo aí 42 pontos, né? Se você marcar 48, o máximo que ele marca é 42. Então, se assim, você consegue ampliar em 6 pontos se você vencer. Então, supondo que se o Johnny Sauter lidera o maior número de voltas em Vegas e vença a corrida, o Matt Crafton vai poder fazer só 42. Então ele já fica um ponto. E como eu gosto de mencionar, né? A gente faz Vegas agora, tem uma pausa de 2 semanas aí. E aí a gente volta em Talladega, num sábado à tarde. E aí, meu amigo, em Talladega é onde a mãe chora, o filho chora e a mãe não vê, e vocês sabem, onde a cobra fuma, a onça bebe água. Então, assim, eu quero esperar a Talladega para ver se não dá para o Blaney ou para o Wallace, que é um cara que vem descontando consecutivamente. Aí o Wallace chegou a estar, acho que 70 pontos atrás, já diminuiu pela metade, né? Quase a 35 pontos. E são 6 provas, né? A gente tem aí 6 vezes 4, para ser grosseiro aí, 6 vezes 4, 240 pontos, é isso? No mínimo, assim, seriam 50 pontos praticamente por etapa. Algo em torno de 300 pontos aí a serem disputados, 390 pontos. Então, assim, óbvio que dá para tirar se o cara tiver problema em uma ou duas provas. Já o Crafton estoura um pneu, como aconteceu em Dover e como aconteceu em Gateway. E o Salter aí também tem um problema aí, algum problema mecânico, ou um pneu estourado também. Aí essa diferença toda vai por água abaixo. Então a gente não pode cravar 100%. Eu cravaria 100%, Léo, como você cravou, se eu não tivesse essa evolução do Bubba Wallace. No Blaney eu não acredito. Sinceramente, no Blaney eu não acredito, mas no Bubba Wallace eu acredito. Acredito que o Bubba Wallace vai ultrapassar o Blaney no campeonato. Mas eu tenho que pensar aí como vai ser, se ele vai conseguir chegar mesmo nesses carros da Thor. E se o Kyle Busch vai também fornecer o melhor equipamento para o Bubba Wallace. Só depois da prova de Talladega. Mas no momento é isso mesmo que o Léo disse, é as duas trucks da Thor, uma contra a outra. E vamos ver o que vai acontecer. Bom, aí já pode finalizar esse bloco, moçada? Opa, pode ser. Leão, mais alguma observação? Só isso mesmo. Só lembrando aí essa questão de sequência, a gente tem que lembrar que o Ryan Blaney lá no meio do campeonato, ele estava a uma distância 20, 30 pontos, ele teve 6 provas muito boas ali, top 5, top, logo após Charlotte, né, que ele andou fazendo algumas bobagens, né? Ele assumiu a liderança, só que isso tudo ruiu em 2 fins de semana. A gente vendo, né, como que essa pontuação da NASCAR, mais uma vez, que eu venho repetindo já tem um tempo, pode ser cruel. Só que na perspectiva, como você tem poucos trucks, né, a gente está tendo em média 30, 33, né, uns 24, 25, você não perde tantos pontos como você perderia na Sprint, você perde na Sprint Cup ou na própria Short Series. Isso aí é um complicador para o Bubba e para o Ryan Blaney. Ô, Pedro, Sim? só para falar aqui, ó, para deixar registrado aqui, tirando Daytona, onde que ele acabou batendo, né? Depois de Daytona, ele saiu de Martinsville em oitavo, depois lá de oitavo ele caiu para 11º, e depois da vitória dele em Gateway, foi a primeira vitória dele no ano, ele veio de nono para quarto agora. Ele está em quarto. Foi Então, uma bela evolução, na verdade. tá aí a evolução do. A bela evolução do Wallace Jr. E eu creio, assim, eu creio, eu aposto que ele vai. ele deva continuar fazendo essa evolução aí, ele deva chegar. Brigar pro título? Pode. Pode. Mais difícil? Mais complicado. Mais difícil. Mas pode. E o Ryan Blaney ele saiu com a liderança em Eldora, depois ele continuou em Pocono na liderança, depois aí foi ladeira abaixo, aí depois da péssima corrida que ele fez em Michigan, terminou apenas em 25º. Se não me engano, ele envolveu algum acidente nessa corrida. Aí depois disso daí, mesmo com a vitória lá no Canadá, lá, mesmo assim com a vitória, não sai do terceiro lugar. Chegou, saiu de Michigan em terceiro e está em terceiro até agora. Léo. Oi? Engraçado. Oi? Que, tipo, ele demorou 3-4 semanas para se recuperar e tudo ruiu em menos de 5 dias. Foi Bristol e Michigan, né? Bristol, aquela prova, porque foi na quinta-feira, né? Porque choveu na quarta, né? É. Ele teve um problema. E em Michigan ele teve problema. Só que aí, não, foi em Michigan no sábado, né? Ele teve um problema sério. Até o Logan teve um problema bem parecido. Aí na quinta-feira de manhã ele também teve problema. Tipo, 5 dias jogou fora o campeonato. Só que o que acabou compensando foi que na sexta-feira, no outro dia, ele venceu pela Nationwide Series. E no domingo ele ganhou aquela prova em Bowmanville, né? Como fala o Pedro, né? De maneira épica. Isso aí acabou, de certa maneira, deixando para segundo plano o seu péssimo desempenho nesse tempo. Ele praticamente garantiu um lugar em 2015, né? Já estava confirmado, né? Mas ele ganhou a moral que, mesmo se não vencer o título, ele vai sair em alta da categoria. Eu, no fundo, eu lamento assim, essa escassez de equipe, né, na Truck Series, de times, na verdade. Eu até fiz um comentário breve aí, tipo, se o Keselowski colocasse a 19 full-time, por exemplo, só dando uma olhada rápida aqui, o Keselowski colocasse a 19 full-time, o Kyle Busch colocasse um piloto full-time na 51, em vez dele ficar com essas putaria dele aí, né, de ficar correndo toda corrida, corre uma, corre outra. Tira as crianças da sala. Quem mais aí? A Turner tivesse deixado um piloto full-time na 32, por exemplo, já teríamos mais caras disputando o título. A 20 do Newberry tivesse um cara full time. A número 9 do Newberry. São, tipo assim, duas trucks em uma equipe só que não tem um piloto que está disputando o campeonato. E truques que terminam bem o campeonato, as provas, entendeu? Quem mais? A 19 do Keselowski, a 51, a 32. A 8 ainda não pode por causa da idade do John Hunter. Mas isso vai mudar provavelmente no ano que vem. Então, assim, a gente tem aqui, e o Cole Custer também na 00, né? Então a gente tem, ó, o Cole Custer com uma truck de ponta, que não faz full time. A gente tem o John Hunter com uma truck de ponta, que não faz full time. O Cameron Haley com a 32, o Eric Jones na 51 e o Tyler Reed que na 19. Já seriam mais 5 pilotos brigando. Pô, e tem o Greg Gaudin também. Então, isso, a 20, eu já falei, então, a 20 e a 9. Aí a gente já chega no número de 7 trucks, que elas correm quase full time. A 00 não corre full time, mas a 8 corre. A 32, a caminhonete corre full time, mas não tem um piloto fixo. A 51, mesma coisa. A 19, mesma coisa. A 9 também, a 20 também. Então, seriam mais 7 pilotos se essas trucks... eu vou tirar a 00 e a 8, por causa da idade dos pilotos, então já seriam 5 pilotos disputando o campeonato. Entendeu? Então, assim, a gente teria uma briga muito mais intensa. Mas os rumos da categoria, alguma coisa que não está encaixando, que está atrapalhando isso aí. Mas, assim, eu acho que vai evoluir. Com certeza vai evoluir. Eu acho que é uma transição, né? Porque, como você falou, o time Carbush tinha 3 pilotos praticamente full-time, o 18 e o gente na Carbush teve o 18 que fechou. A RCR que saiu, né, que tinha 2 pilotos full time, tinha um que entrava normalmente como terceiro, né, a equipe do Ed Sharp também, né, que tinha 2 pilotos, né, e às vezes aparecia um terceiro, né, eu acho que é um ano de transição, e tipo, alguns times medianos para pequenos, que aquela truque 92 só aparece em short trip, tem algumas, eu não parei para ver, mas eu acho que uns 8 ou 9 times fecharam do ano passado para cá. E também outra coisa que eu coloco com responsabilidade é a questão dessa regra de você poder ter piloto de menor de 18 anos competindo em pistas menos de uma milha. Daí o que acontece? Alguns patrocinadores, como a própria Rain, por exemplo, que tinha o Brenton Jones, né? Até o deu problema com a Turner, né? E como era para a Ed Sharp ano retrasado, em 2012, que era o Cale Gayle, né? Ele prefere investir num piloto jovem, né? Part-time, né? E você trazer um piloto mais veterano para fazer mais um disputando o campeonato. Eu acho que o ano é bem pontual, não foi só um fator, ou uns três ou quatro que influenciaram esse problema que a gente está tendo esse ano. Podemos considerar sim um ano de transição, e eu acredito que vai melhorar. Não me preocupa o número de trucks inscritas, tipo, entre 28 e 32 trucks. Isso aí quase sempre foi assim. E me preocupa essa falta de trucks full-time, não, de pilotos full-time. Só isso que me preocupa um pouco. Mas como a categoria também está virando uma escola, né, para os meninos, algumas trucks a gente acaba tendo que deixar isso acontecer, na verdade. Bom, acho que com isso nós encerramos esse primeiro bloco da 56ª edição. A gente volta para falar da excelente prova, pelo menos no final, né, que aconteceu lá no Kentucky, da Nationwide Series, com vitória do Brandon Gogol.